aquele homem estava infeliz dentro da sua própria casa. E ele começou a pensar: vou largar tudo e vou atrás da felicidade, porque eu estou nesta vida para ser feliz e não me conformo com esta vidinha que eu levo. E decidido, pegou só uma mochila, trancou a sua casa e pôs o pé na estrada. E foi andando. Imaginava um lugar onde ele chegaria e a paisagem seria belíssima, onde ele sentiria muita paz, onde haveria oportunidade, muito dinheiro, muito ouro, muita prata. Ele se imaginava vivendo numa grande mansão. E atrás deste sonho, ele foi correndo o mundo. Sempre que alguém lhe perguntava: o que é que você faz na vida? Ele dizia: na vida, eu procuro a felicidade. É só isso que importa. E dá licença que eu já estou atrasado. E continuava a sua caminhada, sempre sonhando e encontrar a felicidade. Mas ele nunca achava, mas continuava resoluto a encontrar. Eu nasci para ser feliz, eu quero ser feliz. E continuou andando sem perceber que os anos estavam passando, que os seus cabelos estavam ficando brancos. E ele andava, andava, e não percebia que os seus pés, as suas mãos, a sua pele estava ficando enrugada. O tempo estava passando. Ele estava envelhecendo. Andou muito, e tudo inútil. Quando ele se convenceu disso, ele estava cansado. Há quanto tempo estou andando em busca da felicidade e nada? A felicidade não existe. Foi quando ele olhou de longe uma casa antiga, que ele pensou: olha que lugar aprazível. Será que essa casa tem dono? E ele andou mais um pouquinho, mas ainda de longe, viu que a casa estava coberta por um mato muito alto, no lugar do jardim, um matagal. As vidraças quebradas, a parede com o reboque caído e a pintura bem descascada. O telhado estava com várias telhas quebradas. E ele pensou: essa casa não tem dono, não. É aqui que eu vou ser feliz, com certeza. É só eu arrumar as vidraças, é só eu carpir o mato, é só eu pintar esta casa e pronto, eu vou ser feliz aqui. Com a certeza de que aquela casa não tinha dono, ele chegou mais perto ainda. Porém, ao olhar a porta, ele estremeceu e pensou: não é possível. E ele abriu aquela porta velha que rangia e olhou e ficou espantado em reconhecer que aquela casa era a sua velha casa. E que arrependimento que lhe deu naquela hora. Tinha andado o mundo todo atrás da felicidade, quando a felicidade estava ali, naquela casa que ele tinha abandonado. Mas agora, ele já estava velho e o tempo já tinha passado. Ele não reconheceu que a felicidade estava dentro da sua própria casa e dentro dele. Este homem ilustra perfeitamente o ser humano. Quando é jovem, deixa tudo para trás. Sai correndo atrás de sonhos e ilusões. Acredita que em outro lugar, em outra cidade, em outra situação, vai ser feliz. E corre o mundo, percorre a vida atrás da felicidade e ele não acha. Só muito, muito mais tarde é que vai descobrir que a felicidade estava ali na sua casa, dentro dele, e não percebia. Talvez você pense que a felicidade está longe e que um dia você vai alcançá-la. Mas na verdade, A felicidade está dentro de você. O teu corpo é a casa onde habita a felicidade. É aí que você tem que ser feliz. Você tem que reconhecer isto. Um dia chegaram para Jesus e disseram: Senhor, cadê o reino de Deus? O Senhor andou dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Cadê, Senhor? Cadê o reino de Deus? E Jesus disse: o reino de Deus não vem até vós com aparência exterior, nem direis: ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quer ser feliz? A felicidade não está fora, mas dentro de você. Jesus disse: quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, para ela, e faremos nesta pessoa morada. A felicidade está dentro de você, e agora mesmo ela bate à porta do seu coração. E mais uma vez, a felicidade se identifica com o nome de Jesus Cristo e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo.